Fala Salvador, boa noite, tá 3520 para autorização. 3520 Aracaju, aguardando o COP na 186. 186. O azul, observo o tráfego e após portão 01. Pode passar de tráfego, Jack Juliette, portão 01 no 4176. Tráfico Salvador, boa noite, plan 3520, para autorização. Plan 3520, autorizado Aracaju, 190, decolando da pista 10, curva esquerda, PUC Aracaju, 1935, 5150. Confirma o transporte? 5150. Dado... No nível 190, saída Puca, pista 10, depois para a esquerda, 5150, para Aracaju, TAN 3520. Pedro Matinho, chamo próximo. Chamará. Salvador Tower, good night, there Italy 408, hold your point, Bravo, ready for departure. Roger, hold position. Hold your position, 408. Torre Salvador, TAN 3170, vai passar externo estabilizado, visual embaixo travado. Livre pouso 3170, vento norte com 4 nós. Livre pouso na 10, TAN 3170. Italy 408, line up and wait. Line up and wait, runway 10, Italy 408. No solo aos 15, direita Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette, Alfa Juliette, baixo, portão 10, então 3170. Italy 408, take off. Doing discount. Stop for takeoff, Italy 408, airborne at 17, Salvador departure 1935. 1935, Italy 408, bye bye. Control good day, Italy 408, passing 2000 feet, climbing 330. Italy 408, climbing to flight level 330, radar surveillance. Level 330 under radar, Italy 408. Salvador, TAM 35. 520 para push? 520 no grade 5, pronto para posicionamento. Família, vou chamar táxi. Italy 408, contact the city center, frequency 12685, enable 13365. The city center 12685, enable 13365, that is Italy 408, bye bye, thank you. Bye. Oi, Salvador, TAM 3520, 100 POB, autonomia de 3 horas e 25, autonomia restrita. pronto para o táxi. Autorizado até o ponto de espera, via Índia, 1012 o ajuste, estamos prontos. Ponto de espera via Índia, ciente, está 3520. Tá 3520, ponte espera, pronto para ingresso. Autorizado, a linha decolar, vento norte, 4 nós. Livre, a linha decolar, o tanto 3520, grato. T520, 1935 aos 31. 95, boa. Salvador, T3520, boa noite, Boca, Aracaju. 190 da TAM, contato radar, sobe para nível 190, vigilante. 5, identifique, chegada BOMF, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. A BOMF, 4 mil pés, no 092. Francisco 20, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 3365. 12685, alterno 3365, 3520, graças a Deus.